Evolua! Nós estamos aqui para isso. Nós estamos em uma era de encarnações para quebrar muitos preconceitos. Por que hoje em dia existem muitas pessoas se assumindo gays? Existem muitas pessoas negras reivindicando os seus direitos quando sofrem preconceitos. Por quê? Porque hoje as pessoas têm que ver além da carne. Tem que ver o quê? A caveira. Eu sou caveira. Laroyê. Laroyê Exu. Saravá o Exu Caveira. Salve a todos. Laroyê Exu. Que isso sirva de muito aprendizado. Sim. Porque pra mim, isso é aprendizado. Passar o conhecimento é aprendizado. Esclarecer dúvidas é aprendizado. Não digo que sou dono da verdade. Porém, absorva o que pra você tocou no coração. O que pra você é verdade. Claro. Salve todas as almas. Salve. Encarnadas e desencarnadas. Eixo. Quando Exu caminha, alguma coisa ele vai fazer. Quando Exu caminha, alguma coisa ele vai fazer. Mas ele vai fazer mironga, mas ele vai mexer lá no dendê. Mas ele vai fazer mironga, mas ele vai mexer lá no dendê. Laro Exu, saravá o Exu Caveira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Boa noite, seu Exu. Graças a Deus. Uma satisfação enorme falar consigo novamente, viu? Satisfação é minha. Não tem problema. Graças a Deus. Qual que é o nome novamente do senhor? Caveira. Caveira? Seu Caveira, qual que é quais são as suas palavras iniciais para esse trabalho de hoje? Boa noite. Você é educado, né? Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Calma. É assistido em todas as horas, né? É. Sim, boa. Graças a Deus. Seu Caveira, o senhor tem um certo senso de humor. A que o senhor atribui isso? Pra quebrar um pouco o clima, né? Porque esse senhor sempre vem brigando. Não que eu não brigue. Mas pra quebrar o gelo. É bom às vezes, né? É. E pra assistência entender um pouco as coisas. Se você leva muito a ferro e fogo, sente muito. Ah. E é bom, né? Não é porque é isso que não tem bom humor. Não é não? Sim, sim. Mas faz piada. É. Mas quando é pra falar sério, a gente fala. Fala. Ô, seu Caveira, o que o senhor tem mais visto nos humanos quando fazem a passagem? Depende. A passagem. Porque era hora? Ou a passagem? Porque ele ceifou a vida. Nossa. Claro. Explica um pouco dos dois, por gentileza. Fala primeiro da passagem quando ceifou a vida e a passagem quando era a hora. Bom, quando ceifou a vida, é a minha parte, né? Como já foi dito antes, é onde eu trabalho bastante. Como eu falei antes, já trabalhei nos pensamentos para ajudar a pessoa a tirar a vida. Hoje, eu já trabalhei de outra forma. Como vocês dizem, fui pra luz. Então, primeiro, quando a pessoa ceifa a vida, é uma fuga, é onde ela acha que acabaram os problemas. Na realidade, só começou. Uhum. Muitas vezes, ela fica aqui ainda. Perambulando, atrapalhando. Intencional ou sem ser intencional, os encarnados. Às vezes, já vai lá pro famoso umbral, que vocês falam, né? Uhum. Então, às vezes, fica aqui. Por isso que existe a Capela das Almas. Você conhece? Não, senhor. Já ouviu falar? É o Cruzeiro das Almas? Isso é uma Capela das Almas, né? Aham. Que é das católicas. Aham. Pra quem já teve um ente querido que tirou a própria vida, um conselho. Acenda uma vela na Capela das Almas pra ajudar ele. Ou parar de ser um obsessor. Ou parar de rodear aqui os encarnados. Porque às vezes ele tá só rodeando, não tá sendo um obsessor. Pra ele e se encontrando. Uhum. E muitas vezes ele, quem ceifou a vida, fica padecendo até a idade, né? Vamos dizer assim. Que era pra ele desencarnar. Por exemplo. A pessoa era pra desencarnar com 50 anos. Vai lá, 20 anos se matou. Não estou generalizando. Tá? Cada caso é um caso. Então ela vai, esse espírito, vai até completar os 50 anos. E aí ele vai receber uma orientação, vai ser acolhido. Se tem muita oração para ele, pode ser que ele venha antes receber uma ajuda. Entende? se mata, não necessariamente você. É porque você pegou uma arma, porque você bebeu um veneno, porque você se afogou no mar. Não. Muitas vezes, você atrair doenças, fumantes, usuários de drogas, também é uma forma de suicídio. Tem os graus também de suicídio. Existem os graus. Então, é uma forma de suicídio também. Isso. Você estar doente, por exemplo, estar com um câncer, e não buscar tratamento, também é uma forma de suicídio. Nossa. Claro que sim. Agora vamos falar de quem morre morrido, né? Existem almas que também ficam aqui, porque não querem desapegar da carne, não querem desapegar de familiares, de pessoas queridas e amadas. Se revoltam e acabam também ficando por aqui, indo para o umbral, indo para esferas não tão evoluídas. Oração também ajuda. Tem pessoas que em carne foram pessoas tão boas, evoluídas, que sabem e entendem o que é o desencarne e aceitam essa fase. Porque, a princípio, não é que morreu, já foi pro céu. Não. Precisa primeiro acabar aquele fluido vital. Porque mesmo depois, de desencarnado, ele ainda possui esse fluido. Possui essa energia de vida. Uhum. Então, é necessário. Uhum. Essa energia ser trabalhada para cessar. E aí, vem os espíritos de luz. Uhum. Os auxiliadores. Uhum. Para te encaminhar. Uhum. Pode continuar. Vem espíritos de luz para encaminhar. Então, é isso. Sim, claro que sim. Certo. Agora, o senhor falou sobre o suicídio através do vício. Sim. Se a pessoa não tem condições de parar de fumar. Ou não existe? Ah. Existe. Ah. Daí não é culpa dela, pô? Em partes. Porque não come. Porque é assim. Eu preciso disso aqui pra trabalhar. O meu cavalo não gosta. Ah. Não utiliza. Uhum. Mas esse é o meu instrumento de trabalho. Porque, vamos dizer que é para nossa energia se juntar. Uhum. Falando grosseiramente, né? Uhum. Então, depende do grau de evolução da pessoa. Às vezes ela é fumante, uhum. Mas ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa que, durante a sua vida, fez caridade. Uhum. Cada caso é um caso. Sim. Como eu sempre digo. Claro. aqui nós estamos generalizando. Certo. Certo. Agora vamos dizer, você já ouviu e você sabe que existem trabalhos espirituais para que alguém chegue ao desencarne. Aí já é outro caso. Uhum. Tá. Entende? Sim, senhor. Por quê? Quando é assim, essa pessoa, o que, que é um trabalho? O que, que é um trabalho para a pessoa desencarnar? Você sabe o que, que é? Não. O que, que acontece com a pessoa que recebeu esse trabalho? Não. Em primeiro lugar, essa pessoa não está protegida. Muitas vezes, a pessoa que recebeu esse tipo de demanda é descrente de muitas coisas. Então começa, existem casos da pessoa começar a apodrecer por dentro. Vai no médico, não sabe o que é. Existem casos da pessoa cometer o suicídio induzida por espíritos. Que foram demandados por trabalhos. Claro que sim. Mas quem está assistindo não precisa ficar com medo, né? Não. Porque esse povo já foi meio que lidar lá no meio daquela vibração. Sim. Não é tão vítima assim. Sim. Claro. E tudo é do seu merecimento. Vai lá. Por isso que às vezes um familiar intervém. Vai lá, pede ajuda, fala, vamos ali ajudar. Às vezes a pessoa que recebeu essa demanda é protegida, mesmo sem saber, tá? Não necessariamente a pessoa precisa estar envolvida na religião, mas ela tem fé e ela é protegida. Olha. Todos nós, ou melhor, todos os vivos, encarnados, vêm com o Espírito Guardião, desde o ventre. Então, é merecimento, é fé, é muita coisa envolvida. Só estou explicando para algumas pessoas entenderem, porque muitos questionam sobre trabalhos, né? Uhum. Trabalhos de morte, trabalhos de... Pra gente explicar que nem sempre pega, né? É. Claro que sim. E nada acontece sem que o divino permita. Uhum. Olha aí. Mas fala um pouco mais sobre esse vício que abrange muito mais pessoas e é um vício que tem uma constância de décadas e vai causando um mal silenciosamente e a pessoa acredita que, como ela não está vendo, não está acontecendo nada lá dentro, que é o cigarro. Fala mais dos dramas que o senhor já viu acontecer como resultado da pessoa que tem condição de parar e não para. É o livre-arbítrio. Sim. Todos temos livre-arbítrio. Isso, de certa forma, quando a menina fuma, vai pro pulmão. É limpar? É. Mas nós somos. Nós não. A menina é matéria. É átomo. Então, está fazendo mal a ela. Mas com o passar dos dias, o próprio organismo vai se limpando. Porque não é um vício. Porque não é um vício. Não, agora é uma manifestação mediúnica que o senhor está falando. Isso. Mas quando isso. Há o vício, isso. Tá? Quando há o vício e a pessoa decide parar, o próprio organismo também vai se limpando. Então assim, são escolhas. Também existem pessoas que têm alguns acompanhantes que necessitam da bebida, que necessitam do cigarro, que necessitam de algo mais forte. E a pessoa sente aquilo como uma necessidade sua. Mas às vezes... O espírito. Não, a pessoa sente como uma necessidade dela, uhum. Porém é de alguém que a acompanha, entende? Ou seja, ela não ia exagerar fumar 4 por dia, fumaria 1 ali, mas tá fumando mais, nem sabe por quê. Claro. Sim. Porque aqui, às vezes, bares, baladas, as pessoas consomem mais álcool, consomem mais cigarro e outras coisas. Ali existem energias e ali existem espíritos que já sabem que ali as pessoas vão para isso. Então, o que acontece? A pessoa acaba sendo induzida a consumir mais e mais. Naquele momento, entende? Tem pessoas que às vezes uma dose tem 10 espíritos em volta que estão bebendo essa dose junto. E aí, ela acaba caindo ali mesmo no lugar, passando mal. Ou... Então, porque ali é essa energia que transmite, que... Como é que se diz? Emana. Isso, no local. Como, por exemplo, se a pessoa bebe a mesma dose em sua residência, ela não fica assim. Acho que algumas pessoas vão parar pra observar isso. Se ainda não parou, observe. Certo. Então, malefício de fumar. Primeiro, que pode abreviar a vida. Então ele vai como um suicida consciente. Quando ela usa esse tipo de coisa? Cigarro, bebida. Não, ela acha que não. Ah, então é inconsciente. É inconsciente? Sim. Porém, se é uma pessoa que tem o conhecimento, por exemplo, um espírita, um bandista, um candomblessista, quimbandeiro, enfim. Quem tem o conhecimento de que isso é uma forma de suicídio? Aí o bicho pega. Muitas aí vezes, o quê? O bicho pega. Certo. Como, por exemplo, uma pessoa que tem o conhecimento da espiritualidade comete o suicídio cortando os pulsos, tomando medicamentos em doses altas. Sim. Vai ser cobrado de uma forma mais forte, porque ela tem o conhecimento. O ignorante, às vezes, ele é perdoado, vamos dizer assim. É pegado um pouco mais leve. Você me entende? Sim. Claro. A pena é sempre menor. Mas me diz uma coisa. Quem hoje em dia não sabe, não tem a informação de que isso aqui, utilizado por anos, pode causar diversas doenças. É. De que isso pode causar doenças também. Pode causar acidentes. Aonde você não não só envolve a sua vida, de outras pessoas. Nossa. E aí? Saiba da sua responsabilidade. E saiba que essa responsabilidade vai ser cobrada. Nossa. Certo. Quando a pessoa fuma ou bebe ou estraga o corpo, também estraga o corpo astral? Sim. Sim. Faz como se fosse uns buracos. Nossa. Claro. Tira a ligação coordenada dos átomos que compõem o corpo astral. Sim. Uma, como, ó, vamos falar também, não só isso é uma forma de suicídio. Por exemplo, uma pessoa que, vamos falar do pecado capital, né? É. A gula. Olha. Barriga cresce, é um sinal. Causa problemas de saúde. Vamos lá, vamos pensar nisso. Então causa problemas de saúde. Sim. E a pessoa não se cuida. Então, vai engordando. Sim. Vai ingerindo alimentos que, às vezes, o seu corpo não necessita, porém, ansiedade, culpa, nervosismo, às vezes até uma forma de carência. A pessoa acaba despejando em alimentos. Acaba? Despejando em alimentos, ingerindo. Não deixa de ser também uma forma de suicídio. Nossa. Se a gente for pensar. Claro. Não é mesmo? Sim. Sim. Então, o corpo astral é atingido e é isso que ele vai usar do outro lado. Sim. E para ser regenerado? Só encarnando o rumo. Sim. Só encarnando. Por isso que tem pessoas defeituoso. Que, tipo falta de ar, né? No caso, estragar o pulmão, né? Às vezes a pessoa reencarna com problemas respiratórios. Porque não foi 100% regenerado no astral. Então você carrega isso pra carne. Pessoas que, às vezes, atiram na cabeça para se suicidar. Lá. Normalmente, tá? Mais uma vez eu falo, não é generalista. Para toda regra, tá? É uma exceção. Nascem com problemas mentais. Ou, às vezes, é necessário o quê? Um feto que nasce sem o cérebro. Não vai vir a nascer, mas ele precisa passar por essa transição, entende? Então, no próprio ventre da mãe, ele já vem com isso e não chega a nascer. Porém, ali, é uma fase necessária para a sua evolução. Claro. Então, uma pessoa, por exemplo, que dá um tiro no coração, vem com aquela parte do corpo espiritual danificado e os problemas que ali existem passam para o físico na hora da formação. Sim. Claro. Como pode ser que, no plano espiritual, seja muito trabalhado isso? Uhum. A cura no plano espiritual. E aí no encarne vem a normal. Olha só. E o senhor acha que também pode acontecer de a pessoa vir normal, porque a família onde nasceu não tinha muito envolvimento com aquilo que aconteceu. Então, a hora que ele pega seus 18, seus 21, que dissocia da família, daí aquilo aflora nele. Sim, pode ser. Uhum. Como pode ser algo que, vamos dizer, algo que ela adquiriu nessa própria vida, nesse próprio encarne. Uhum. Porque muitas vezes, não necessariamente a pessoa vem com karmas, com problemas recorrentes de outras vidas. Uhum. Mas adquire nessa. Dá um exemplo, por gentileza. Por exemplo, uma pessoa... que dormiu na caixa de som e ficou surda. Claro. Uma pessoa rancorosa. Uhum. Uma pessoa amarga. Uhum. Pode vir a desenvolver problemas gástricos, claro. Problemas de coração, câncer. Ah, tá. O câncer, muitas vezes ele é ligado ao emocional. Pessoas que guardam muito para si. Muitas mágoas, raivas, podem vir a desenvolver, tá? Isso vai da evolução de cada um. É necessário, às vezes, a pessoa passar por uma doença séria, se ver entre a vida e a morte, para acontecer uma mudança interior. Você já ouviu dizer de pessoas que, após passar por doenças, uhum, mudaram? É, realmente. Após passar por doenças, uhum, se tornaram pessoas melhores. Ou pessoas que, após perderem filhos, uhum, perderem entes queridos, evoluírem, valorizarem a vida, valorizarem o outro, valorizarem o ser humano e o divino. O divino se engloba tudo. Espíritos, entidades, Deus, orixás, tudo. O divino é você. O divino está dentro de cada um. Claro que sim. O senhor está ensinando que mais vale prevenir do que remediar. Claro. Sempre. Porém, tem pessoas que vêm com aquilo já predestinado. Já está na sua linha da vida. Uhum. Às vezes as pessoas não entendem por quê. Que crianças desencarnam, é um ser tão puro, é um ser iluminado, nunca fez mal a ninguém. Por quê? Foi predestinado. Muitas vezes era necessário isso. Como eu falei da história do ventre. Quando a criança, quando o feto já desenvolve anomalias enquanto ele está no útero. Uhum. Então, em outras palavras, é possível que, enquanto encarnado, a pessoa, com diligência, com disciplina e perseverança, consiga resgatar a si mesma do umbral. Sim, e consiga também mudar esta linha que ela veio predestinada. Olha aí. Às vezes a pessoa encarnou para morrer com 30 anos. Porém, no decorrer da sua vida, ela buscou uma evolução. Ela buscou um estudo. Ela buscou resgates inconscientes. E ela vai viver até os 100. Ser para ser, de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Fala pra gente qual lição o esqueleto humano, a caveira, tem para passar dentro desse contexto? A caveira é a base de tudo. Se não tiver a caveira, não tem a carne. E a caveira parece que também é esse momento de olhar a coisa como é, sem cobertar nada. Sim, porque a caveira, todos são caveiras. Todos são caveiras. Você é caveira. A menina é caveira. Isso. Supérfluo. É excedente, né? Claro. Então a caveira passa a lição que você não consegue apresentar nada sem antes ter uma estrutura bem forte. Sim. E a sua estrutura, a estrutura de todos encarnados e desencarnados, é o conhecimento, é humildade, tanto nos encarnados como nos desencarnados. Sim. Então a caveira, ela passa isso, né? Para se manter, você precisa primeiro de uma estrutura. Um prédio, ele precisa de uma estrutura, uma caveira, para depois virar apartamentos. Uma casa precisa primeiro de uma caveira para Alicerce. virar uma casa. Sim. Muitas vezes você tem que se olhar para si, estruturar a sua caveira para passar conhecimento. Aqui nós estamos falando no sentido de, é pejorativa a palavra, no sentido de, enfim, elucidar, né? É. Claro. Então o senhor falou que a caveira representa o esqueleto, né, essa estrutura geral que mantém em pé o ser humano, ela tem duas bases. Eu vou sugerir uma terceira, o senhor vê se cabe. O senhor falou que é conhecimento, humildade. E o que que o senhor acha da gente colocar a palavra verdade como uma. Claro. Porque tu não esconde. Sim. Ali é o que é. Sim. Nossa. E muitas vezes existe a autossabotagem sem é inconsciente. penso que tem que existir humildade para aprender, para ouvir e absorver aquilo que é para si. Certo. Então vamos falar desses três pontos. Primeiro, conhecimento, humildade e, por último, a verdade. Como que essas três lições que a estrutura com a cabeça, né, e a caveira ali liderando, é importante ser incorporada no, dentro das atitudes diárias humanas. Conhecimento, humildade e verdade. Fala primeiro do conhecimento, seu caveira. Primeiro você tem que se conhecer. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que que você não gosta da sua mãe? Por que que você não gosta do seu irmão de sangue, tá? Buscar entender isso. E muitas vezes é necessário aprender a trabalhar o perdão. O perdão, porque se você se autoconhecer, se você se fazer essas perguntas, às vezes, sua mãe, por que você não ama sua mãe? Porque em outras vidas vocês tiveram problemas. Então vamos perdoar nessa vida. Vamos trabalhar esse perdão. É tornar o conhecimento útil. Sim. Claro. Por que que você e o seu irmão não existe esse laço de amor? Só briga. É um que quer prejudicar o outro com a mãe quando é criança, por exemplo. Que fala que o irmão fez isso, fez aquilo, conta pra mãe pra ele apanhar. É, ou então, por que que não bate mesmo? Talvez em outras vidas, um matou o outro, um amou o outro, mas se decepcionou, odiou, o amor virou ódio. Porque para existir ódio, tem que existir amor. Não existe ódio de graça. Primeiro existe o amor. E esse amor se transformou em ódio. Porque eu não soube lidar com o conhecimento e o perdão, pô. Sim. Hã. Exato. Hã. Uau. Claro que sim. O segundo era a humildade. Humildade pra ouvir os mais velhos. Uhum. Humildade pra você ouvir uma mensagem que está sendo passada pra você. Uhum. Humildade pra você ver que você errou. É muito difícil. Hoje em dia, humildade é difícil, perdão é difícil. Nós estamos numa era de vaidades. E a vaidade não permite você ter humildade e não permite você pedir perdão e você perdoar. O ego é um problema dessa era. Então, às vezes, é necessário você lidar com o ego, o superego. Certo. Então, seu caveira, eu vou falar caveira, mas que as pessoas entendam que nos referimos à estrutura toda do esqueleto, né? Sim. Quando a gente olha para uma caveira, para um esqueleto, um outro exemplo de humildade é que ele não tem mais nada pendurado ali. Ali é só o que é. É, humildade é não pendurar nada mais do que precisa. Fala um pouco sobre isso. Então vamos falar hoje em dia sobre os preconceitos, né? Porque hoje, inclusive nas leis, existe lei pra tudo. Lei que protege o racismo, lei que protege o racista, o racista, o homofóbico, o que sofre a homofobia. Então assim, muitas vezes as pessoas enxergam apenas o externo. Às vezes a pessoa não tem um olho, não tem uma perna. E aí, você não vai conversar com essa pessoa por causa disso? Porque ela é preta. Você não vai se relacionar com uma pessoa, namorar, porque ela é preta. Porque ela é japonesa. Porque sua família não vai aceitar. Você não vai assumir que você tem um esqueleto e uma cobertura em forma de mulher, porém a sua alma gosta de mulher. Então, é o que eu volto a dizer. Ego, volto a dizer, sobre egoísmo, vaidade e pensar muito no que os outros vão pensar. Tudo isso é excedente pendurado na estrutura. Sim. Claro. Às vezes a religião, às vezes a sua família, às vezes você mesmo tem preconceitos pendurados na sua caveira. Porém, você está aqui pra quê? Porém, você está aqui pra quê? Pra aprender. Pra se acender. Ou descender. Existe essa palavra, descender? Decair. Decair. Tá. Certo. E a última, então, era a verdade. Passamos ali pelo conhecimento, passamos pela humildade. E agora fala como que a caveira traduz essa estrutura, a necessidade da verdade para que seja realmente uma estrutura forte. A verdade dói. Essa frase é muito famosa, né? A verdade dói. Né? Dói porque tem algo em cima da caveira. Sim. Claro, entendi. A verdade dói por quê? Porque você tem, acha que tem, ou acha que está acima de pessoas, acima de verdades. Por que que muitas vezes as pessoas escutam verdades e ficam putas? Fala aqui pra mim, quem nunca ouviu uma verdade ficou puta. Fala, eu não sou assim, cara. Vive falando mal dos outros. Quando alguém chega em você e fala, você é falso, você fala mal de fulano, de fulano, de fulano. Você fala, eu não sou assim. Não aceita. E aí é necessário o quê? A ascensão da humildade de você observar, ouvir aquilo e ver, porra, realmente preciso trabalhar isso. Mas é algo muito difícil, a verdade. Porque a verdade, ela normalmente, ela chega aos ouvidos através de terceiros. E o ego não permite, muitas vezes, você aceitar isso. Por isso que hoje em dia tem psicólogo, tem pessoa, trabalho de psiquiatra. Psiquiatra. Pra poder ajudar o quê? A pessoa enxergar isso nela. E não chegar através de terceiros. Mas através dessa terapia, ela enxergar os erros nela. Enxergar a verdade dela. É uma forma mais fácil. Por isso que com o passar dos tempos foram se criados essas profissões. Uhum. Porque é difícil a pessoa por si só enxergar quem ela é, enxergar os seus erros. Ou ela tem que quebrar muito a cara e se foder muito pra ver isso. Ou buscar ajuda de terceiros. Tudo, profissões, enfim, essas profissões de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, foram se desenvolvendo para ajudar os seres encarnados, para ajudar nas evoluções, porque por si só é muito difícil ver as verdades e ter humildade. Nossa. Então, se você precisa de ajuda, busque. Busque num centro, busque numa igreja, busque num psicólogo, busque num amigo. Necessário para a evolução. Não só a sua evolução, a evolução da humanidade. Hoje em dia existem crianças que muitas vezes vêm com pais e ensinam muito aos seus pais. Porque elas vieram com essa missão de passar o aprendizado, de passar a verdade, de passar a humildade. Por que que às vezes uma mãe ama tanto um filho e esse filho a rejeita? Ela precisa se conhecer. Ela precisa buscar o porquê que esse filho a rejeita. Ou às vezes ao contrário. Por que que uma mãe rejeita um filho? Por que que a mãe largou o filho num orfanato? E aí o filho cresce com essa revolta. Não. Às vezes é necessário isso para o aprendizado do espírito, para o aprendizado aqui, na encarnação. Certo. Pelo que eu entendi, o senhor está dizendo assim: não blasfemar contra as provações que servem para a sua própria depuração. Exato. Por que que muitas vezes existe o reencarne? A mãe vem com o filho vira irmão da mãe em outras vidas. A mãe vira pai, porque às vezes pode existir sim essa troca de sexo no encarne. De repente, para ajudar na evolução de ambos. Entende? Por que que às vezes a mãe vem como pai? Ou o pai vem como irmã? Vem como irmão? Como primo? como marido, como filho. É preciso pensar. E se você tá assistindo esse vídeo, é porque você precisa buscar, entender o porquê de muitos problemas na sua família, muitos problemas com você, muitos problemas com amigos e com relacionamentos. Às vezes o problema não é no outro, mas sim em você. Você veio pra quê? Por que que uma pessoa vem deficiente? Por que que uma pessoa vem anã? Por que que uma pessoa vem negra? Muitas vezes você, em outras encarnações, possa ter tido preconceitos contra essa espécie, vamos assim dizer. Não necessariamente você precisa ter cometido suicídio, você precisa ter cortado sua perna para você vir deficiente ou para você vir com um problema mental. Consegue entender que cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu aprendizado e cada um precisa, em cada reencarne, porque o reencarne, ele é dado para o espírito como uma forma de reajuste. Reajuste. Às vezes, porque no espiritual você não aceitou, você não compreendeu, você não foi humilde. Não perdoou. Existem pessoas que não precisa necessariamente, a partir do umbral, ir para a luz, né? Para as colônias de luz, para reencarnar. Existem pessoas que, do umbral, reencarnam para aprender aqui, na carne. Porque aqui vai ser obrigado a aprender, a ver verdades, a aprender a ter humildade, a aprender o amor. Claro que sim. Então, seu Caveira, a gente aprendeu hoje com o senhor, vamos citar um exemplo na vida real, do conhecimento, da humildade e da verdade, que são, aí como o senhor falou, expressões que devem ser já assimiladas e digeridas no mental para que o emocional integre em forma de atitudes diárias para a evolução, o crescimento e o equilíbrio do espírito. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento. O senhor falou que é o autoconhecimento. É se ver em cada situação e se estudar. É isso? Também. Ah. Também. Certo. Então esse foi o conhecimento. Daí a segunda foi a humildade. E a humildade, o senhor falou, além das outras coisas, para as pessoas pensar que, primeiro, não é diferente do outro. Né? Não precisa pendurar nada, não precisa aparecer mais e também não é menos que ninguém. Sim. Humildade. Aprender a enxergar o quê? A alma. Aprender a enxergar o ser humano. Olha aí. muito importante e que hoje em dia não existe. Ou existe muito pouco. Uhum. Claro que sim. E por último, o senhor falou verdade. E verdade, então, no sentido de aceita o que você é, o que o outro é, e vive na tua verdade. Deixa a hipocrisia de lado. Sim. Por exemplo, eu sou ruim. Eu sou, admita. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa que não divido. Eu sou uma pessoa que não me importo com os sentimentos de pessoas, do próximo. É. Não deixa de ser uma evolução. Você aceitar o que você é. Aceitar uma sexualidade é muito difícil. Então, você veio aqui para aprender a ter humildade e quebrar preconceitos e aceitar a verdade do que você é, da sua essência, do seu eu. Aceitar a sua verdade. Então vamos lá, vamos dar um exemplo igual eu pedi. A pessoa vem e quer tripudiar em cima do meu sagrado. Como é, primeiro, agir sem conhecimento para com aquela pessoa, sem humildade, sem verdade? E no segundo exemplo, eu quero que o senhor fale como é agir com esses três. Quando alguém vem e critica o meu sagrado. Normalmente a pessoa fica... Tem dois tipos de atitude aí. Um é onde ela coloca conhecimento, humildade e verdade, e o outro onde ela não coloca nada disso. Explica pra gente essas duas situações, como ela agiria em cada um. Agiria primeiro. Uhum. Emanando pensamentos negativos contra a pessoa. Uhum. E discutindo. Discutindo. Sim. Claro. Debatendo e achando que é dono da razão. Em segundo, no segundo caso, tudo bem, escutei a sua opinião, é o que você pensa, mas agora eu vou te explicar o que é. Aí vai da sua humildade entender ou não. E aí vai do quê? Da humildade do outro. Certo. Então, o senhor disse assim, a pessoa que age sem conhecimento, sem humildade e sem verdade, ela briga, ela discute e já começa ficando com raiva do outro. Sim. Então, porque ela não tem conhecimento aí, porque se ela tem autoconhecimento, ela sabe que não, a verdade não precisa ser protegida. Sim. Não precisa ninguém brigar. O que é, é. Se o outro fala que é gordo, se é magro, não vou brigar. Fala que é prostituta, se eu não sou, ou se eu sou e não acho feio, não vou brigar. Não. É a minha verdade naquele momento. É a minha verdade. Naquele momento. Sim. Olha lá. Eu sou prostituta, você deu a sua opinião, eu sou o que eu sou. Olha aí. Eu sou gay, porque no meu eu interior, a minha alma pede isso. Então, vai do próximo, compreender ou não. Uhum. Então, por isso que é muito bom as pessoas terem o autoconhecimento e adquirirem a humildade. Uhum. Nem, por vezes, a verdade. Muitas vezes eu não posso concordar com o que você me diz. Você vira pra mim, eu sou uma pessoa que não acredito em orixás. Eu não acredito em espíritos. Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito que você morre, morreu. Depois Deus vem abrir o livro sagrado e dizer se eu tenho o direito de ir para o céu ou para o inferno. Você consegue entender? Sim. E eu vou querer debater com você que isso não existe. É, sim. Muitas vezes é o que ocorre. E você, com o seu conhecimento, a sua humildade, a sua sabedoria e a sua verdade, vai dizer tudo bem. Se você acredita nisso, eu respeito. O respeito tem que ser trabalhado com o próximo, sempre. Além de humildade, é necessário respeito com o pensamento do próximo. Porque às vezes ela não está no mesmo limiar de ascensão ou de esclarecimento que eu. Claro. Então é necessário você ter respeito pelo próximo. Se o próximo não te respeita, você tem que ter sabedoria e guardar para si o que você tem como verdade. Claro. Claro que sim. Então, finalizando, aí então, naquele momento, ter humildade, quando a pessoa está brigando comigo, é dizer, meu, tem gente da minha religião que pisou na bola mesmo. Por isso que ele está desse jeito. A gente também não é perfeito. Então, aonde... Às vezes, a ignorância não deixa de ser uma ignorância do próximo. Certo. Então, de tudo que nós conversamos aqui, o que é necessário? Respeito, humildade, quando se relaciona tanto a religião como política. Nossa. Que existem muitos embates políticos. Sim. Como até mesmo alimentação, por exemplo. Ah, eu sou vegetariano, a pessoa não é. Tudo bem, a minha escolha é sua. A minha escolha é essa. É a... Como é que se fala? É a cadeia alimentar. Eu entendo como isso. Se você tem dó de comer uma carne porque é uma vida, é um boi, enfim, é você. Mas que isso sirva pra mim como aprendizado também. Então a gente tem que tirar um aprendizado de tudo. Dos ignorantes, dos sábios, de nós. Certo. Que só assim a gente realmente consegue ver além das aparências e reconhecer a verdade. Sim. Como ela é. Quebrar os tabus, né? Sim. Quebrar os preconceitos. Quebrar ideias, pensamentos. Enfim. Tá certo. Então, finalizando isso, terminamos falando do conhecimento, falando da humildade. Então, quanto à verdade, ao se relacionar com alguém que tem intolerância religiosa para com aquilo que eu acho sagrado, então a verdade para mim seria o meu advogado. É como o bem que eu faço é meu advogado em toda parte. Então, para mim, tem verdade o culto que eu faço, eu não tenho que protegê-lo. Apenas incorporar os seus valores. Sim. Claro. Muitas vezes uma pessoa vem te explicar algo da Bíblia. Uhum. É importante você saber sobre a história de Jesus, sobre o que aconteceu na Bíblia. Agregar conhecimentos àquilo que você tem. De repente agregar na sua religião. Uhum. Porque às vezes a pessoa é evangélica, mas ela não acredita 100% naquilo que o pastor diz. Ela acredita, sim, que existe uma reencarnação. Porém, ela segue aquela crença. Então, a verdade é aquilo que você sente dentro de si. Então, às vezes você está num terreiro, não é verdade aquilo para ti. Então, adquira a sua verdade. A sua evolução. Absorva aquilo que para ti vai ajudar na sua ascensão. Religião não necessariamente é você seguir aquilo do local que você está indo, do culto que você está indo. Religião, no latim, significa ligar-se a Deus. E nós somos deuses. Você é seu Deus. Ela é o próprio Deus. Claro. Você é aquilo que você acredita. Se você acreditar que essa planta aqui é o seu Deus, vai de cada um para cada um, vai de evolução para evolução. Não tem uma parte da Bíblia que eles falam que começaram a cultuar um carneiro, um bezerro, quer dizer. Acreditando que aquele bezerro era o seu Deus. Então, seu Deus está dentro de você. Você pode chamar seu Deus de orixá, de Jesus, de Deus, de Tupã. Tupã, sol, planta. Claro que sim. Então, finalizando, quero que o senhor comente essa frase que ocorreu num outro diálogo, que diz o seguinte: o maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. Isso é impossível. Impossível. Por mais evoluído que você ache que você seja, enquanto na carne, né? Na carne, você vai achar sempre um julgamento. É a mente, né? Você sempre vai ter um julgamento. Por mais que depois desse julgamento, você caia em si e diga: foi errado. Aquela pessoa está passando por aquilo. Ou aquela pessoa é assim. Porque foi necessário. Porque é necessário. Mas não existe um ser encarnado que diga que não existe julgamento. Existe. Dalai Lama, Buda, por mais ascensionado que você diga que você seja, vai sempre existir o julgamento. Mas depois do julgamento é necessário você repensar e absorver aquilo como aprendizado para si, para sua evolução. Claro. Então, essa frase quando diz assim, o maior estudo é sair na rua e não julgar ninguém, meio que coroa essa ideia, bem, né, de dizer, se é o maior estudo, quer dizer que é uma prática constante que deve existir. Exato, como eu falei, julguei, mas peraí. Não. O autoconhecimento. Não é certo. Da mesma forma que você também é julgado. Então, isso é muito importante. Não só julgar, mas saber que você também é julgado. E saber entender que sempre vai existir